A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, nós vamos continuar lendo a Bíblia hoje no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Há um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 18, de 13 a 18, em Isaías, capítulo 36, versículos 1 a 3. Nos enviaram como abertura devocional, meu primo e irmão em Cristo, uma palavra de saudação. E ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe. Eu desejo uma boa noite e que o Senhor abençoe a todos um bom dia amanhã e todos os dias de sua vida, família, igreja, denominação, tudo que lhe diz respeito. Nós vamos ler então o capítulo 32, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, que diz assim: Judá vencendo as forças de Senaqueribe. Versículo 1. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Sanherib, ou Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir, melhor dizendo, Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes ao lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e riacho que atravessa a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, ou Miló, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E Todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Então, nós estamos no contexto histórico, falando do Reino do Sul e também falando um pouco do Reino do Norte. Israel foi dividido em duas partes, nós já falamos a vocês, e aqui nós temos um relato que fala do Reino do Norte, o domínio da Síria e de Judá, o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Senaqueribe ofende o rei e a Deus. Há um paralelo no segundo livro de Reis, no capítulo 18, 19 a 37, em Isaías 36, 4 a 22, versículo 9. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, que veio dominar o reino do norte, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que depositais a vossa confiança para vos deixar de cercar em Jerusalém. Veja, o rei da Síria, que vai dominar o reino do norte, falando com o reino do sul, que tinha capital em Jerusalém. Versículo 11. Ora, quando Ezequias promete, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém, diante de um único altar, vos prostrareis e sobre ele oferecereis vossos perfumes queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como estão o vosso Deus, sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Vou ler de novo o 14. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixei iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane dessa maneira. Não lhes deem crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos dos meus antepassados, vosso Deus, tampouco vos conseguirá livrar das minhas guerras. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra Yahvé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira, o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Irmãos, você pode entender aqui, estamos nos livros históricos. E esses livros históricos oscilam entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, entre a fidelidade ao Senhor e a infidelidade diante do Senhor, o Senhor que deu a vitória ao povo de Judá. E Deus vai ouvir a oração do seu servo. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Vale a pena aqui fazer um parêntese. Os detalhes, irmãos, da inspiradora oração de Ezequias e sua atitude de fé diante de uma situação adversa estão em 2º livro de Reis, capítulo 19, de 14 a 19, e Isaías, capítulo 37, de 21 a 35. É notável o fato de Ezequias ter se mantido calmo e confiante em Yahvé, não reivindicando ofensa por ofensa, mas entregando-se aos cuidados do Senhor mediante súplicas e ações de graça e com toda sinceridade na firme disposição de fé e esperança de que o socorro de Deus chegaria segundo a vontade do Senhor na hora certa. Veja, a confiança no Senhor é que dava força para a oração de Ezequias. E se ele não tivesse confiado no Senhor, certamente pereceria. Mas como ele confiou no Senhor, foi, se manteve calmo, se manteve confiante, não respondendo ofensa por ofensa, entregando aos cuidados do Senhor, mediante súplicas e ações de graças, com toda sinceridade, na firme disposição de fé e esperança de que o socorro de Deus chegaria segundo a vontade do Senhor na hora certa. Versículo 21. Então, Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei Assírio. A Assíria é que vai dominar o Reino do Norte, tá bem? De forma que esse bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Estamos falando de um conflito de quase 3 mil anos, praticamente 3 mil anos. Esse é um conflito muito antigo. Então, não é uma medida que se tome agora que vai resolver esse problema. São problemas que não param nem aqui, que vão lá para trás, que vão há 4 mil anos, que vão há 5 mil anos. E nós temos que entender esses conflitos que estão expressos no segundo livro de Crônicas, um conflito retratado nos livros históricos. Bem, versículo 22. Deus salva o rei e o seu povo. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. Lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então, o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Estamos falando do ministério do rei Ezequias. Ezequias é atacado pelo orgulho. Aqui nós vamos ver uma outra face desse conflito, o orgulho do rei Ezequias. Versículo 24. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Olha a importância do arrependimento e do quebrantamento. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos onde guardou preciosas especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias, para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou diversas cidades, comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia de mais profundo no seu coração. E então, finalizando a morte do rei Ezequias. Há um paralelo no segundo livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 20 e 21. O final, irmãos, todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo, dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos grandes reis descendentes de Davi. Todo o Judá, o povo de Jerusalém, prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres, e seu filho Manassés passou a assentarem no seu trono e reinou em seu lugar. Como ia dizendo, irmãos e irmãs, a vida de Ezequias é um exemplo muito grande para as nossas vidas, e nós devemos seguir esse exemplo. Judá vencendo as forças de Senaqueribe, Senaqueribe ofendendo o rei e a Deus, Deus ouvindo a oração do seu servo, Deus salvando o rei e seu povo, Ezequias é atacado pelo orgulho e, finalmente, a morte do rei Ezequias. Que esse texto nos fale profundamente ao coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.